Chegou de uma longa vida e se apelidou João. Saiu pelas avenidas falando em libertação. Trazia um sorriso amigo no rosto de quem viveu. Seu Deus era o seu abrigo e nenhum perigo João temeu. E deste velhinho amigo até hoje o mundo não se esqueceu. Vamos brincar de novo como brincou João. Vamos amar o povo como João amou. Vamos sonhar de novo como João sonhou. E pode ser que um dia este mundo escute o que João falou. E pode ser que um dia este mundo escute o que João falou. Viveu como quem caminha, sabendo por onde vai. Sabia de onde vinha, de um povo que busca o Pai. Trazia tanta esperança no rosto de quem plantou, que o mundo se fez criança quando a lembrança de João brotou. E um sopro de primavera fez nova era onde João pisou. Vamos brincar de novo. Partiu como quem vivia, no risco de acreditar. E mesmo ao partir dizia, que é tempo de caminhar. Deixou como testamento, seu jeito de ser irmão. E agora a qualquer momento, meu pensamento se perde em João. Talvez eu também aprenda a sonhar seu sonho.